Deus fala dele mesmo. Se você quer conhecer alguém, você tem que perguntar para a pessoa. De onde você é? Onde você mora? O que você gosta? O que você faz? Você gosta de música? Você gosta de comer, de beber? Com quem você gosta de ficar? Quem mora com você? Então, se você quer conhecer alguém, você tem que perguntar para esse alguém. Então, quem quer conhecer Deus, tem que perguntar para Deus o que ele gosta, onde ele está, todas essas coisas. Você tem bichinho de estimação? Você gosta de tocar algum instrumento? Você gosta de música? Você gosta de dançar? Então, se você quer conhecer Deus, você tem que fazer essas perguntas para Deus. Na verdade, estas perguntas já foram feitas e elas foram respondidas pessoalmente por Deus no Bhagavad Gita, como ele é, o único livro falado e escrito pessoalmente por Deus, sem intermediários. E é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 18. Inclusive, Bimala, foi um pedido de um ouvinte, né? Você falou, nós começamos a abrir o Bhagavad Gita em qualquer lugar, né? Eu cansei de pedir para você, para a gente abrir a olho, né? Aí você já deu a ideia. Não, então vamos abrir também para os ouvintes que quiserem, poderão pedir um verso do Bhagavad Gita. E foi o que aconteceu, né? Um ouvinte falou, posso fazer um pedido? Claro, já foi falado isso. Aí ele, eu queria que vocês lessem o Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 18. É muito lindo. Ele colocou um bichinho aqui, né? E colocou também uma pena de pavão. Então tá aí. Tá aí, não era para falar nada disso. Agora não, né? Era para falar, mas não agora. Agora já falei, Bimala. Então tá bom. É o que nós vamos ver, o verso do ouvinte, capítulo 15, verso 18. Vamos fazer o convite para o Festival Transcendental. Na verdade, você já está convidado, você ouvinte, já está convidado. Ouvinte homem ou mulher, Bimala? Ouvinte não tem sexo, ouvinte é ouvinte. Não precisa falar ele, ela. Você que está ouvindo, pronto. Jovem, criança, velho, adulto, mulher, homem, gay, lésbica, não importa. Está ouvindo, está convidado. Vamos ler também o Shrimadbhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A misericórdia de Deus é para todos, sem distinção nenhuma, sem preconceito nenhum. A misericórdia de Deus é para todos, tá? Já falei demais no começo do programa, então já vou parar de falar e nós vamos ver o que Deus fala dele mesmo, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Nirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Maja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. É, quanto mais a gente falar Hare Krishna, cantar Hare Krishna, pensar em Hare Krishna, melhor, né? Quem sabe ele nos aceita aí no serviço prático e amoroso a ele. É porque quando a pessoa fala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, ela está falando o seguinte: ó meu Senhor Krishna, fonte de todo prazer, por favor me ocupe em seu serviço. Então quanto mais a gente canta, mais a gente pede. E de repente, a hora que Krishna atender o nosso pedido, beleza, a gente vai ser aceito para fazer serviço prático e amoroso a ele. Tá, não é para falar nada disso agora, tá? É hoje, hein, Bimala? As broncas eram no começo de semana, não era? Não, agora é regra geral. Lê mais e fala menos. Tá bom, então vamos tentar cantar o verso 18. Tá vendo? Você me apressa, eu não falei. Você que não tem, enquanto isso dá tempo da pessoa abrir o Bhagavad Gita no capítulo 15, verso 18. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Tá bom? Então tá bom. Então vamos tentar cantar agora. Yasmat Sharam Matitoham Akshara Api Chotama Atosmi Loke Vedecha Pratita Purushottama. Tradução palavra por palavra. Yasmat, por quê? Sharam, o falível. Atita, transcendental. Aham, eu. Akshara, do infalível. Api, melhor que isso. Cha, e. Utama, ou melhor. Ata, portanto. Asmi, eu sou. Loke, no mundo. Vede, na literatura védica. Cha, e. Pratita, celebrado. Purushottama, como a suprema personalidade. Tradução completa. Porque eu sou transcendental e me encontro, desculpem, e encontro-me, dá na mesma Bíblia, não, tá, tem que ler como está aqui, tá bom. E encontro-me além tanto do falível como do... Ah, vou começar de novo. Porque eu sou transcendental e encontro-me além tanto do falível como do infalível, e porque eu sou o maior, eu sou celebrado tanto no mundo como nos Vedas, como essa pessoa suprema. Prabhupada explica que ninguém pode superar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Por quê? Porque ele é o maior de todos. Porque ele é a Almona, porque ele é o Sol, e nós as partículas de luz do Sol. E uma partícula de luz nunca poderá ser o Sol, nós nunca poderemos ser o Sol, né, Bima? Nós sempre seremos a partícula de luz do Sol. Temos as mesmas qualidades de luz e calor, só que infinitamente menor em potência, né? Krishna é a Almona e nós as alminhas. Nós somos um cabelinho do corpo de Deus, Krishna, e Krishna é o corpo todo, o todo poderoso, né? Então nós sempre seremos a partícula, sempre o pedacinho, sempre a alminha e não a Almona. Por isso, Prabhupada explica que ninguém pode superar a suprema personalidade de Deus, nunca. a fagulhinha será a fogueira, nunca a partícula de luz será o sol, nunca a partícula de ouro será a mina de ouro. É por aí o negócio. Deu para entender, né? É, Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, né? Então ninguém pode superar Krishna, nem a alma condicionada que somos nós, nem a alma liberada. É, quando eu passei por uma especulação lá, o cara se intitulava o Avatar Dourado. Doce ilusão, né? É, as almas iludidas pensam e querem ser Deus, ou derrotar Deus, ou matar Deus, né? Mas não dá, né? Não tem como, é só ilusão mesmo. É só ilusão. Imagine, né? Não dá, não tem como competir com Deus. Portanto, ele, Krishna, é a maior das personalidades, a maior pessoa. Agora, aqui está claro que as entidades vivas, que somos nós, e a suprema personalidade de Deus são individuais, são indivíduos, são pessoas. Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Como nós falamos no começo do programa, e pessoas têm gostos, preferências. A diferença é que as entidades vivas, tanto no estado condicionado como no estado liberado, não podem superar em quantidade as potências inconcebíveis da suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, como nós dissemos, nós somos pessoas, nós somos inteligentes, mas Krishna é o mais inteligente. Então não dá para comparar a nossa inteligência com a inteligência de Deus. Então tem gente aí que diz, ah, se eu fosse Deus eu faria isso, faria nada. Se você fosse Deus, você faria diferente. Por quê? Porque Krishna é o mais inteligente. Ah, se eu tivesse poder eu faria isso, mas Krishna é o mais poderoso. Então, quando a pessoa entende, quando a pessoa conhece Deus realmente, em detalhes, ela vai ver que não dá, não dá. Não dá para competir com ela, não dá para medir forças com ela. E aí o que acontece? A gente baixa a bola, fala, não, peraí, pô, eu tenho que... Não dá para competir com ele é mais inteligente que eu, então eu tenho que ficar perto dele, eu tenho que ser amigo dele, eu tenho que servir ele, porque ele é o mais inteligente. De repente, ele passa um pouquinho da inteligência para mim, não é assim? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente procura alguém que sabe mais que a gente, não é assim? E aí, o que acontece? Acontece que a gente começa a admirar, poxa, mas como ele é inteligente, nossa, como ele fez aquilo outro, como ele, pô, ele calculou aquilo, ele fez aquilo, e a gente começa a admirar essa pessoa que é mais inteligente com a gente, não é? Não é assim? Todo mundo chega numa fase, nossa, eu tinha um professor que era fora de série, o professor falava assim, tá vendo, admiração, gosta de lembrar, gosta de estar. Então, quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente começa a admirar Ele, mais a gente gosta dEle. E aí, quanto mais a gente entende de Deus, mais a gente admira, mais a gente gosta, mais a gente se apega. E aí chega ao ponto de amar essa pessoa. E aí entra o que os mestres falam. Nós temos que amar a Deus com todo entendimento. Por que nós temos que amar a Deus? Para o nosso bem. Para o nosso bem. A gente, se a gente ama a Deus, a gente vai se dar bem cada vez, para o nosso conforto, para a nossa alegria, para a nossa autorrealização, para a nossa satisfação. Então Deus precisa de alguém, de algo, alguém? Deus precisa que alguém ame Ele? Não, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é autossatisfeito. Mas se a gente faz isso, é para o nosso bem. E os mestres falam, ame Deus com todo entendimento. E para entender de Deus, a gente tem que conhecer Deus. E para conhecer Deus, é só lendo o livro de Deus, falado por Deus, escrito por Deus e distribuído pelos devotos de Deus. Como a gente repete aqui, né? esse aqui não é mais um Bhagavad Gita, esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus. E o devoto puro de Deus não aumentou nada e não tirou nada, é o Bhagavad Gita exatamente como ele é. Claro, existem Bhagavad Gitazinhos por aí, né? Grandes, pequenos, médios. Esse aqui não é mais um, esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é. Então, se você quer realmente conhecer Deus, se você quer realmente entender Deus, então só tem um caminho: o Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá, de graça, livros grátis, onde você pode ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos na quarta linha, se não achar, fale com a gente, tá? Então já cliquei, deixa eu clicar, calma, Bimala. Ô, Krishna, Balarama, nada. Você me apressa, eu esqueço as coisas. Pai, tá vendo? Cliquei nos livros grátis. Tá louco, ó. Ó, tem quatro opções do Bhagavad Gita em português aqui. Livros grátis, tá vendo? Se me apressa, eu erro. Livros novos, clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Depois aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda a versão que está à disposição aí, que está disponível, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos fazer o convite, né? O convite para o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os finais de semana. É, segundo a lei aí, abril em todo o Brasil, né? Vai depender agora do templo, da administração local, se vai abrir ou não, né? É, a filosofia é a mesma em todos os templos, centros culturais e comunidades rurais. Mas aí depende da administração se vai abrir ou não, né? Pela lei, agora a última conversa que eu vi na televisão, né, Bima? Pela lei, os templos, os grupos religiosos estão liberados para abrir com 25% da capacidade. Então, por isso que a gente fala para você. Faz contato antes, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Ainda dá tempo para muita gente. Depende da cidade, o estado, o país, né? Dá tempo ainda. Então não perca esta chance de cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, onde nós paramos, hein? Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Paramos aqui nesse verso onde, apesar do cultivo de conhecimento védico, que é ilimitado, e da adoração a diferentes semideuses com característicos mantras védicos, a adoração a semideuses não nos ajuda a entender a suprema e poderosa personalidade de Deus. Então, a adoração a semideuses, ficar atrás de semideuses, é só para as pessoas menos inteligentes. É o que diz os mestres, as escrituras autorizadas e as pessoas santas. Como se afirma do Bhagavad Gita 7.20, Kama está aí, Rita Gyana, Prapadyante Niya Devata, Tantan Niyaman Ashtaya. Não, não tem acento. Tantan Niyaman Ashtaya, Prakritya Niyata Swaya. Em português, aqueles cujas mentes estão distorcidas por desejos materiais rendem-se a semideuses e seguem as regras e regulações particulares de adoração de acordo com suas próprias naturezas. A maioria das pessoas estão interessadas em adorar os semideuses para adquirir poderes. Cada semideus tem um poder específico. Por exemplo, o semideus Indra, o rei do céu, tem o poder de derramar chuva sobre a face do globo para dar suficiente vegetação à terra. Este semideus é descrito nos Vedas como Vrajya Hasta Purandara. Indra governa o suprimento de água com um raio em sua mão. O próprio raio é controlado por Indra. Do mesmo modo, outros semideuses, Agni, Varuna, Chandra, Surya, têm poderes específicos. São milhões de semideuses, né? Tem universos que têm 33 milhões de semideuses, tem universos que têm 100 milhões de semideuses. E todos esses semideuses são adorados nos hinos védicos através de uma arma simbólica. Portanto, aqui se diz que mantra lingair vyavachinam. Em português, mediante tal adoração, pode ser que as pessoas comuns obtenham a bênção de opulência material sobre a forma de animais, riquezas, belas esposas. Não, não pensei nada, Bimla. Não, não vem colocar coisas na minha cabeça. Belas esposas, muitos seguidores e assim por diante. Contudo, não são essas opulências materiais que nos proporcionam o entendimento da suprema personalidade de Deus. Quer se afastar de Deus? Busque coisas materiais. É assim que a banda toca. Busque a vida artificial. Quer se aproximar de Deus? Leve uma vida simples, com pensamento elevado. É como fala no Gita, né? Tente aprender a verdade, te aproximando-te de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço, porque as almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento, porque eles viram a verdade. Uma pessoa que se ocupa plenamente em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é favorecida pelo Senhor Krishna, que lhe concede sua imotivada misericórdia. Né? É, você quer Deus? Então adore Deus, sirva a Deus. Agora, você quer qualquer outra coisa? Sirva qualquer outra pessoa, faça qualquer outra coisa. Mas não tem jeito. Você busca Deus fazendo adoração a outras coisas, pessoas. Não tem nem lógica um negócio desse, né? Então, se você quer Deus, busque Deus, sirva Deus. E Deus é Krishna. Krishna é o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único. Então, se você quer Deus, você tem que buscar Krishna. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, uma pessoa que se ocupa plenamente em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é favorecido pelo Senhor Krishna, que lhe concede sua imotivada misericórdia. Nessa altura, O devoto desperto abandona todas as atividades materiais e funções ritualísticas mencionadas nos Vedas. No verso anterior, aqueles que são dotados de conhecimento foram descritos como incapazes de apreciar a suprema personalidade de Deus, Krishna. De modo semelhante, este verso indica que os seguidores dos rituais védicos, bem como os seguidores de atividades fruitivas, são incapazes de ver a suprema personalidade de Deus, Krishna. Estes dois versos descrevem tanto as pessoas comuns como os especuladores, né? Os especuladores. Como incapazes de entendê-lo? Vão ficar especulando aí vida após vida, zilhões e zilhões de anos, e não vão achar nada, não vão entender nada. Não tem que especular, tem que ouvir e seguir. Ouvir quem? O mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente. Agora, se ficar especulando, meu amigo, não vai chegar a nada, vai chegar só a confusão, depressão, estressão, frustração. Estressão é, tem estressão, Bíblia. Tem estressinho e estressão. Estresse médio também, né? Confusão, vai ficar perdido. Ah, eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido. Oh, não me siga porque eu estou perdido. É a conclusão, é o final de todo especulador. Eu não sei mais o que acreditar, eu não sei mais o que é certo, o que é errado. Se perde, se perde. Como o Prabhupada Lilamita fala para as pessoas, você está confuso, né? É, sem Krishna todo mundo está confuso. Como descreve Srila Rupa Goswami, apenas quem está inteiramente livre da especulação mental e da atividade fruitiva... Calma, estou ladeando a página... Tá, vou ler de novo, já até esqueci o que eu falei. Apenas quem está livre da especulação mental e da atividade fruitiva pode se ocupar no serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, sem ser poluído por desejos materiais. Tá vendo? Quanto mais desejos materiais, mais distante a pessoa está de Deus. São opostos. Ou você ama o mundo ou ama Deus. Os mestres falam isso, a mesma coisa. Ou ama Deus ou ama o mundo. Você escolher. Os dois não dá. A significativa palavra, tudo bem, você ama Deus, vive no mundo, mas você faz as coisas mecanicamente, né? É, segue as leis mecanicamente, faz... segue as obrigações. Ninguém pode ser um bom cidadão se não for um devoto de Deus. Então o devoto de Deus, ele é o melhor cidadão que existe, né? É a pessoa mais fácil de lidar. Então é assim que funciona, né? Leva a vida material no piloto automático e a vida transcendental com a maior atenção, com o maior foco, né? Com a maior dedicação. É assim. A significativa palavra Atma Bhavita indica que o Senhor Krishna surge na mente de uma pessoa se ela pensa constantemente nele, tá vendo? Se você pensa em Deus, Deus vai surgir na sua mente e depois vai entrar no seu coração. Na verdade, ele já está no coração de todos os seres vivos, ele vai se manifestar, né? Mas se você não pensa em Deus, se você não busca Deus, Deus não vai se manifestar para você. O devoto puro vive pensando nos pés de lótus do Senhor Krishna. O devoto puro não consegue passar um momento sequer sem se absorver em pensar na suprema personalidade de Deus, Krishna. O Bhagavad Gita descreve este pensamento constante no Senhor Krishna como Satata Juktanam, ocupar-se sempre a serviço do Senhor Krishna. Madhyatam Priti Purvakam, em português, este é o serviço prático e amoroso prestado com amor e afeição. Como a suprema personalidade de Deus orienta o devoto puro internamente, o devoto salva-se de todas as atividades materiais. Mesmo as cerimônias ritualísticas védicas são consideradas atividades materiais, porque praticando essas atividades, simplesmente nos elevamos a outros sistemas planetários, as moradas dos semideuses, onde também tem começo, meio e fim. Então imagine, né? O filho de Deus mais poderoso, o primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma, ele tem começo, meio e fim, ele nasce, cresce e morre. Tudo bem que leva zilhões de anos, né? Mas ele nasce, cresce e morre. Então, mesmo que você for ao planeta do filho primogênito de Deus, o mais poderoso do universo, você também vai ter que morrer. Mau negócio. Então, se elevar aos planetas superiores, celestiais, paradisíacos, é fria. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 25, que Dhyanti Deva Vrata Devam Pitrim Dhyanti Afala Dhyanti Deva Devra. Ei, Bima, também você me enrola tudo. Dhyanti Deva Vrata Devam Pitrim Dhyanti Pitri Vrata Bhutani Dhyanti Bhuteja Dhyanti Madhya Dino Piman. Em português, quem? Adoro. Esse verso aqui é muito incrível, né? Em poucas palavras, Krishna fala tudo. Quem adorar os semideuses nascerá entre os semideuses. Quem adorar espíritos e fantasmas nascerá entre tais seres. Quem adorar os ancestrais irá ter com os ancestrais. E quem me adorar viverá comigo. Vamos parar aqui nesse verso, que Prabhupada vai falar bastante coisa. Então nós vamos parar aqui nesse esse verso. É realmente é um mais incrível que o outro, né, Bimo? Dhyanti Deva Vrata Devam Pitrin Dhyanti Pitri Vrata Bhutani Dhyanti Bhuteja Dhyanti Madhya Dino Piman. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyadeshatarine. Calma, Bimala. Que parece camelo, só porque eu tomo um pouquinho de água a mais. Bom, então nós vimos aqui, paramos aqui onde tudo que Gandhi fez foi um fracasso, né? Ele queria unir a Índia foi repartida. Ele queria elevar o povo foi... deu tudo errado. Por quê? Quando a gente segue os nossos planos, tudo vai dar errado. Agora, quando a gente segue os planos de Deus, tudo vai dar certo. Enquanto estava em viagem de negócios em Madurai, no sul da Índia, Abai mostrou alguns de seus escritos a Muthuswami Chetty, outro vendedor de remédios, o Sr. Chetty ficou impressionado e sentiu que poderia persuadir o seu rico amigo Dr. Alagapa, o famoso Birla do Sul, a financiar a impressão. Em abril de 1948, o Sr. Chetty escreveu a Abai dizendo que se prontificava a ajudar a Abai em nome de algo que Deus queria. Em nome de algo que Deus queria. Ele pediu que Abai Charan lhe enviasse os manuscritos completos do Gita Upanishad para que ele pudesse apresentá-los ao Dr. Alagapa em Madras. O Sr. Chetty já havia escrito ao Dr. Alagapa sobre a obra Gita Upanishad de primeira classe, que cobriria 1.200 páginas de tamanho real, e instara-o a publicá-lo para o benefício das pessoas de mentalidade religiosa. Ele também mencionara que Abai vinha tentando publicar o livro desde 1946. Logo, o Dr. Alagapa respondeu ao Sr. Chetty dizendo que estava interessado, e o Sr. Chetty escreveu a Abai: "Então, estou a caminho de auxiliá-lo e só Deus terá que me ajudar. Quanto a tratar do negócio da impressão com o Dr. Alagapa, não havia necessidade, já que uma vez que ele o faça, será por razões de benevolência." Antecipando o sucesso, o Sr. Chetty convidou Abai a vir a Madras para encontrar-se com o Dr. Alagapa. Lá ele tomará providências para que o Deus destinou ao Senhor que seja feito como sua obrigação religiosa. Em Madras, Abai seria capaz de revisar e corrigir as provas do manuscrito e supervisionar as várias fases de impressão do livro. Era uma grande oportunidade e Abai não a perderia. Se o livro pudesse ser publicado, seria uma grande vitória em sua missão de satisfazer ao pedido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas então, a pior coisa aconteceu. O manuscrito foi roubado. Puxa vida! Era a única cópia, aquela que Abai mantinha salva em casa. Ele interrogou sua família e criados. Ninguém sabia o que acontecera. Abai estava frustrado. Tanto trabalho tinha sido feito. Ele sentia que trabalhara duramente durante tantos meses por nada. Imagine, 1.200 páginas, sem falar no trabalho de tradução, explicação. Embora não pudesse provar nada, suspeitava que seu criado ou mesmo o seu filho deviam ter feito aquilo por motivo de levantar algum dinheiro. Mas o fato permaneceu um enigma. Durante 1949, Abai escreveu artigos em Bengali e submeteu-os a seu irmão espiritual B.P. Keshava Maharaja, que os publicou em seu Gaudiya Patrika. A maneira como Abai encarava os problemas mundiais era a mesma que a de seu mestre espiritual. Mesmo em seu primeiro encontro em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati opusera-se aos argumentos nacionalistas de Abai, enfatizando que a verdadeira crise do mundo não era nem social, nem política, nem nada material, mas era simplesmente a escassez de conhecimento transcendental. Isso aqui é uma máxima, Bima. Poxa vida! Vamos pegar isso aqui já. A verdadeira crise do mundo. Ai, porcaria, foca aí. Esses lixos eletrônicos, viu? Quanto mais automático, pior. A verdadeira crise do mundo não era nem social, nem política, nem nada material, mas era simplesmente a escassez de conhecimento transcendental, como a gente vê agora, né? Você vê na televisão eles colocando que o problema, né, o problema que o mundo está enfrentando é por causa da política. Mas não é. A causa é simplesmente a escassez de conhecimento transcendental. Porque sem o conhecimento transcendental, as pessoas fazem tudo errado. E fazendo tudo errado, o resultado também vai dar errado. Ações erradas geram reações erradas. É o que a gente estava falando com o Chatinanda, né? Ontem, né, Bimala? Estava falando com ele ontem. Pô, você, hein? Você é otimista, hein? Eu sou otimista. Tomara que o mundo piore devagar. Por quê? Porque vai piorar. Os líderes do mundo, eles são cegos, que estão guiando outros cegos. Cada vez as pessoas pecam mais. Se peca mais, sofre mais. E como se paga o sofrimento? Com prejuízos materiais, com sofrimentos e doenças, ou os três juntos. Então, meu amigo, o mundo só vai piorar, porque as pessoas pecam mais, vão sofrer mais. E eu sou otimista. Tomara que piore devagar. Abai, simplesmente... É, Bimala, eu sou uma alma condicionada, eu deveria ser transcendentalista, mas eu sou assim, otimista, né? Tomara que piore devagar. Porque vai piorar. A programação que está na coleção Shrimad Bhagavatam mostra isso, porque estamos em Kali Yuga. E Kali Yuga, essa era, é a era mais degradada que existe. E as pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais. Isso já está acontecendo, né, em grande escala. Você vê o gatinho e a gatinha deitados na calçada, namorando na calçada, fazendo sexo na calçada, comendo e bebendo na calçada, como os gatos de quatro patas, né? Eles não têm a mínima noção de higiene, de nada, não têm noção de nada, né? E já está acontecendo, os gatinhos e as gatinhas, o cachorrinho, a cachorrinha, os cachorrões, correndo atrás das cachorras, tá? Já vou parar. Só as cachorras, as preparadas, Tá, já parei de falar. Onde eu estava mesmo, hein? Tá. Onde nós pegamos aqui a verdadeira crise do mundo. Isso vale para agora e para sempre, tá? Então tá valendo para agora. Você vê, isso aqui foi falado, nossa, na juventude de Prabhupada, na juventude. Né? Prabhupada ainda estava com aqui uns 40, 50 anos aqui. Na fase adulta, vai. A verdadeira crise do mundo vale para sempre, tá, gente? Conhecimento perfeito e completo é assim, ele vale sempre. A verdadeira crise do mundo não era nem social, nem política, nem nada material, mas era simplesmente a escassez de conhecimento transcendental. É, a única escassez que existe nesse mundo é a escassez de pessoas conscientes de Krishna, pessoas verdadeiramente conscientes de Deus. Essa é a única escassez que existe no mundo. Abai simplesmente elaborava este tema. Ele nunca advogava que as preocupações ordinárias do mundo deveriam ser desconsideradas, mas enfatizava que a crise só poderá ser resolvida quando a liderança for consciente de Deus. Se a consciência de Krishna fosse posta em primeiro plano, outros interesses seriam devidamente satisfeitos. Mas, sem consciência de Krishna, as ditas soluções eram apenas tolices. Então, isso que parece que o governo político vai resolver, na verdade, eles estão criando mais problemas, eles estão fazendo apenas tolices. É o que diz aqui, né? Eu só estou lendo e assinando embaixo. Se bem que minha assinatura não vale nem uma tubaína quente. Abai começou o seu primeiro artigo em Bengali, citando um editorial da edição de Allahabad do jornal Amrita Bazar de Calcutá. O editor lamentava intensamente que os piores problemas ainda não tinham terminado, a despeito da independência nacional. A Semana Nacional começou. As memórias de Jallianwala Bagh e da sujeição política não nos incomodam mais. Mas nosso problema está longe de ter chegado ao fim. na dispensação da providência à humanidade, não pode ter nenhum descanso. Se uma espécie de problema se vai, outro rapidamente o sucede. A Índia, politicamente livre, está se defrontando com dificuldades não menos sérias do que aquelas que nos incomodavam sob o jugo estrangeiro. É, tem gente que acha... que o mundo vai encontrar alguma solução política, social. Não vai, não tem como, porque quem controla tudo e todos é Deus. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus. Então tudo que está acontecendo porque Deus autorizou. Por que Deus autorizou? Porque cada um está recebendo exatamente o que merece, nem mais nem menos. Então, é uma doce ilusão achar que algum político, algum líder, vai fazer alguma coisa de boa ou de bem. Não vai fazer, não tem como. Não tem como. Vai, cada vez se peca mais, cada vez se sofre mais. Então a única solução é as pessoas, os líderes, se tornarem conscientes de Deus, conscientes de Krishna, e fazerem ações conscientes de Krishna. Isso não vai acontecer, por enquanto não. E sabe-se lá no futuro se vai acontecer também, né? Então, resultado, peca mais, sofre mais. É assim que a banda toca. E você faz o que quer. E Deus empurra goela abaixo o resultado de sua ação. É assim que funcionam as leis, as estritas leis da natureza de Deus. Não vai mudar, só vai piorar. Como eu disse ao meu amigo Chatinandana, eu sou otimista. Tomara que piore devagar. Abai aproveitou-se dessa reflexão editorial para usá-la como argumento do defeito básico de todos os planos mundanos de melhoramento. Ele indicava que, embora a Índia tivesse sido subjugada por governantes estrangeiros desde a época de Muhammad Ghori, 1050 DC, antes disso, a Índia nunca fora subjugada. Naquele tempo, a Índia tinha sido uma nação consciente de Deus. Está vendo por que a Índia não tinha sido subjugada ainda? Porque era uma nação consciente de Deus, Krishna. Foi quando os líderes da Índia abandonaram sua herança transcendental que a Índia caiu. E todo mundo que abandona Deus cai. É batata, é fato, fato eterno. Assim, os indianos deviam entender que agora estavam sendo castigados pelas estritas leis da natureza de Deus. Oh, Deus não castiga, não. Deus não castiga. Desce o cacete. O venerável editor de Amrita Bazar, Patrika, observava Abai. Escreve tão tristemente. Se um problema se vai, outro rapidamente lhe sucede. Mas isso foi declarado no Bhagavad Gita há muito tempo atrás. Então, abre aspas, né? Escreve tão estritamente, se um problema se vai, outro rapidamente lhe sucede. Mas isto foi declarado no Bhagavad Gita há muito tempo atrás, há milhões e milhões e milhões de anos, e repetido há mais de 5 mil anos, e provado, comprovado e colocado no papel, na escrita, desculpem, né? Não era papel, Bimala, era folha de palmeira, né? Então, isso foi declarado no Bhagavad Gita há muito tempo atrás. Era o mesmo tema que ele havia explorado em seus artigos de Volta ao Supremo de 1944. E o tema de tantas de suas cartas também. O homem, por sua negligência, já vou parar, calma. O homem, por sua negligência do Senhor Supremo Krishna, está sendo castigado pela natureza material, que é diretamente controlada pelo Senhor Supremo Krishna. Está vendo? Ué, quem controla tudo e todos? Krishna.